Amigo, eu conheço a sua dor. Entendo que você está passando. É duro construir a vida inteira e num segundo ver o castelo desmoronando. Aí a solidão aperta o peito e a angústia é convidada a entrar. As lágrimas que rolam marcam o seu rosto e a tristeza invade o teu olhar. Em grande desespero então te encontras e o inimigo já te dá por perdedor. Mas isso não é verdade, resta ainda uma esperança, pois a última desespero então te encontras, o inimigo já te dá por perdedor. Mas isso não é verdade, resta ainda uma esperança, pois a última palavra é do Senhor. Não desanime, irmão, Deus vai te dar. Em nome de Jesus.